Vejo um céu azul, tão forte luz, a água me abraçar. Conduza-me ao meu despertar. E há uma tempestade em anos-luz a se aproximar. Sangue e honra então, pra vitória alcançar. As linhagens que moldaram o meu ser. Eu fui.